Na Maduro tem um 3305. 305, Salvador Recife, agora de um minuto para a COP, turma 2. Aguardando a COP, 3305. Volume 04, decolada ao 06, chame 1208, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Estou no 604, contato radar, sabe manter 370, voa bom. Voa bom, 370. Estabilizado no localizador, 355-95. 355-95, completa final, chama a torre 1186, bom bom. Chamar a torre, obrigado. Autoridade 224, call Recife Centro e 126-85. Recife Center, 126-85. Good night, Passarelli 224. Guardando a pista livre, 5-5-5. Volo 889, livre de decolagem, vento 050 graus, 04 nós. Livre de decolagem, 10, volo 889. Baixou, travou. Livre pouso, pista molhada, vento calmo. Livre pouso, 5-5-5. 889, decolou 08, chame 1208, bom dia. 208, obrigado, boa noite. Tá pronto pra cópia? Salvador Confins, 3620, decola com curva à direita, subida Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, prossegue na Upper Zulu no meio até o destino. Acione 5525, controle 1208. 3620, Dael, Leda, Zulu, no meio, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Oxeré 6303, após o ATR da trip na final, alinhar e manter. 6303, cheque o equipamento rádio, por gentileza. Oxeré 6303, após o ATR, vai alinhar e manter. Agora alto e claro. Obrigado. 13305, quanto? Oi, bom, 076, antes da Cê Juliette. 076, portão 02. Portão 2, obrigado. 3305, pronto para cópia. Salvador Recife, nível de voo 330, Upper Whisky 58. Decola com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5524, controle 1208. Está autorizado Recife 330, Upper Whisky 58. Decola no zero, curva esquerda, Puca, Caju, 5524, 208, controle. Então 3305. Chame para puxa, acionar. Chamará, 05. Atento 5595 no solo, tá livrando. Solo aos 11, não me escuta até o pátio 3, atento ao sinalizador. Gente, pátio 3, 5595. Meia 313, livre de decolagem, vento calmo. Livre de decolagem, vento calmo, Janel, 6313. Meia 04, chamo Centro Recife, 1268. Recife, 1268, gol no 604. 1268, gol no 604. 2685, Jennifer. Meia 313, decolado aos 13, chame 1208, bom dia. 08, boa noite, você não é 6313. Salvador, boa noite, você é 6313, ascendendo ao 360, passou o 200 e, por gentileza, pro onde? Da El Oleda? Na 6313, contato radar, sabe manter 360, vou a Leda. Direto Leda, ascendendo ao 360, você é 6313. No 889, chamo Centro Recife no 251. Boa noite. 209, 3 para o Comodoro TAM 330508, feedback acionamento. Autorizado, tinha para o táxi. 05. Azul 4209 com 113 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Galeão. Tá livre o táxi, alinhamento e decolagem. Da 10, vento 020 graus 05 nós, altímetro 1017, azul 4209. Sente autorizado o táxi, ingresso e decolagem, piso no 0, azul 4209, ajuste no 0 no 7. Número 9, eu reporto a parte do sul, presente. Oceano 63, chama Recife, ano 3305 tem 93 a bordo, 4 horas Fortaleza. 93 ou 193? 93, senhor. Ok, livre táxi, chama no ponto espera para decolagem 3305, 1017. Chamará ponto espera para decolagem 107, 3305. Santana, 6224. 4209, decolou os dois freios, chame 1208, boa noite. 224. Pode sintonizar todos, 86, escute a Bravo, 1017 notinhas para a quarta atualização. Afirmativo, 18. 360 para Lito. 360, direto Lito, 4209. 6224, prepare Puca, transição Aracaju, agora de cota, 190 Aracaju. Pronto, visão 3305. 3305, livre ingresso e decolagem, 040 graus, 042. Ingresso decola, 3305. Tô de Salvador, boa noite, Rio 5972, sente informação Bravo para a cópia Galeão, Rio 320. Nível 320 para o Galeão, autorizado, pelo ISC 50. Decola da 10, curva é a direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Eudes. Acione 5534, controle 1208. Para o Galeão, autorizado 320, uniforme ISC 50. Decola pistão 10, primeira curva direita, da El, Leda, Eudes. 5534, transponder 120.8, controle, Rio 5972. Chame para puxa acionar. Chamará para o puxa acionamento Rio 5972. Oi, Salvador, Recurso 1 Novembro. Recurso 35. Poderia confirmar o vento, senhor? 020 graus, 03 nós. Ok, tráfego avistado, pista 17, 35 molhada, livre pouso, vento permanece o último. Que tem livre pouso na 35, vai para o 09, né? 3305, decolado 27, chama 208, bom dia. 208. Boa noite, 3305, passa 2500, saída Puca. 3305, contato radar, sabe, mantém 330, saída Puca. 3305, 130, Fulca 3305. A 190 Aracaju, decola curva esquerda, Pucajamo Caju, aciona 5536, controle 1208. Autorizado 190 para Caju, Pucajamo Aracaju, curva esquerda, cola da 10. Bom de 1. Chame pronto. Chamada. Vale, pau pátio 5, boa noite. Papai Romeu, Juliette, Papai Yankee, prossiga. Papai Romeu, Juliette, Alfa Yankee, acione código 0242, não recebo modo Alfa nem modo Charlie, seu transponder. Cinco chama Recife, 12685. 3685-3305. Papai Romeu, Juliette, Alfa Yankee, aciona a identificação. Juliette, Alfa Yankee, contato radar 57 milhas sudoeste, Salvador. Voa Mari para a chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Gente, mantenha 090, boa conte. Puxa, né, 6224 para o táxi, confio ambiente 91, autonomia 2 horas e 10, alterna Salvador. O 6224 está livre táxi, alinhamento e decolagem, vento calmo. Livre táxi, alinhar e decolar, 6224. Foi igual 074. 074, prepare da Eulita Bridge, aguarde cópia. Da Eulita Bridge, aguarde.